5, autorizado para uma centena. Ganha quilo. São 3153, aciona a identificação, autorizado chegada a Ponce, reduz a velocidade para 250 nós, desce e mantém a nível 070. Ok, para o 070, identificou, informa que está mantendo 230 e está solicitando a RNAV. Ciente, vou ir na proa Serra Vitor 367. Inicialmente mantém a start, 3153. Direita até o ponto de espera da 10, ajustado 1013, quando pronto a torre 1862 para decolar. Então bom voo e um bom dia. Autorizado, táxi, direita, ponto de espera da 10, 1862 com a torre, obrigado. A gente vai lá e volta, 3171. Beleza, até já então. Já. A sua escuta, boa noite, 04, Saulo, bom dia. Noite 04, bom dia, prossiga Alfa e Juliette ao portão 07. Alfa Juliette 07, boa noite 04. 1909. Para o 040, mantendo 1909 indicado o Oscar até o quilo. No 5, inicie redução para aproximação, curve à esquerda, proa 1555, seu limite é o curso do localizador, gol no 7 no 5, desça para 2000 pés, QNH 10 no 3, autorizado em LS um glide. 7 no 5, já reduzido agora, 180 nós, solicita manter mais 4 milhas à frente para iniciar a curva à esquerda, devido aqui à formação. Gente, gol no 7 ou no 5, desça para 2000. Tango, Oscar, Hotel Kilo, reautorizar 3000 pés, que negar no 0 no 3. 3000 pés, uso padrão, Oscar, Hotel Kilo. Controle Salvador, bom dia, azul 4069. Gol no 607, reduz a velocidade para 180 nós, desça mantém a nível 050. Copiou o controle? Não, negativo, confirme. Reduz a velocidade para 1.80 nós devido ao sequenciamento, desse manter a nível 040. 040, 180 nós. Controle Salvador, azul 4069, bom dia. Azul 4069, contato radar na decolagem, subiu, mantém a nível 360 na saída Gole. Nível 360 na Gole 4069. Então 3171. 3171, adiantou o táxi um pouquinho aqui para o colega da trás passar aqui. Ok, agradeço. Sempre. O 705, interceptando o Loki, o 9705. 0, bom dia, prossiga Alfa e Kilo, até o pátio 3, atento ao balizador do pátio. Gente, Alfa Kilo, atento ao balizador, total na final da nave. Patango, Oscar, Hotel Kilo, autorizado, final ILS, seu glide, desça para 2000 pés, QNH em Salvador 10, 13, reporta estabilizado. Para 2000 pés, autorizado o final do ILS, para reportar estabilizado, Oscar, Hotel Kilo. 607 para sequenciamento, manterá presente proa, seu limite é o curso do localizador, desça e mantenha nível 030. Corrigindo, desça para 3000 pés, QNH 10 no 3, gol no 607. 607 informa que não tem condições de manter a proa após Pelô. Solicita efetuar o RNAV para pista 10. Sim, então vai voar na proa Serra Vitor 368, gol no 607. bom dia, Gol no 897. Gol no 897, acionando a identificação, autorizar a chegada a bom, se reduza a... Mantenha a presente velocidade, desce e mantenha a nível 080. 080, mantendo 2309, Gol no 897. Gol no 607, copiou o controle. Estimativa, posso pelo 3, Serra Vitor 368, para o RNAV da 10. Gol no 715, estabilizou. Controle último tráfego. Eltan 3153, atinge, mantém 070. 3153, desse mantém a nível 040. Para 040, 3153. 1897, reautorizado nível 050. 050, gol no 897, baixou. Controle gol no 607? Gol no 607, prossiga. Solicita pro 250 para evitar formação 10 milhas. Gente, gol no 607, em caso de falha de comunicações, após desvios, retoma a navegação, voe direto a Victor 36. Após desvios, voo 368, voo 607. Capitão Nacional do LS, o Oscar, até o quilo. Gol no 607, após desvios, reautorizado voar na próxima Serra Victor 366, gol no 607. Afirmativo, após desvios 366. Oscar Hotel Kilo, estabilizado no final do ILS. Oscar Hotel Kilo, completo final ILS em Oglite, torre 1, numa 8, decimal 6. 86, Oscar Hotel Kilo. Controle de Salvador, bom dia, OTAN 3171. OTAN 3171, contato radar na decolagem, suba nível 340 na saída da EL. 340 na subida da EL, autoriza a proa da EL a partir da presente? Autorizado, OTAN 3171. Sente, autorizado, direto na EL, OTAN 3171. Três, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, seu limite é o curso do localizador. OTAN 3153, direita 230, informa que vai efetuar o RNAV. Sim, Titan 3153, está sob vetoração. Gente, está voando na proa 230. 4069, chame Centro Recife, na frequência 126, decimal 4, ao TN 128, decimal 8. Siga na Alfa e chame antes da Juliette. Bom dia, prossegue Alfa, vai chamando da Juliette, em cidade de da presente, desça para 2500 pés, vou na próxima, Vitor 366, reposto estabilizado. Após os desvios, tem condições de voar 366, 10 para 2.500, voo no 607. Controle Salvador, bom dia, OTAN 3179, cruza o meiazena e descida a uma centena, com a Lima na sua escuta. OTAN 3179, aciona a identificação, autorizado a chegada a BONF, desde mantém a nível 060. Ok, BONF 060, OTAN 3179, solicita o RNEV da 190. Ciente, OTAN 3179. 3153, atinge, mantém 040. Recepção 3153, mantenha nível 040. Afirmativo, informando que a gente vai precisar fazer o mesmo desvio aí que a aeronave da frente, pra depois voar na proa do 366. Sim, então 3153. O 897, reduz a velocidade para 200 nós. 002-009, senhor. Só até o ponto de espera da Charlie, ajustado no 0 no 3, quando for outra torre, 18, 6 dúzia. Confirmando, é 9-4 a bordo, é isso? Afirmo, temos 9-4 a bordo. Juliette Alfa, na Charlie, ponto de espera, 18-6 a torre, 1-6-4-2. Vai aguardar mais um instante, tem uma aeronave da Gol que vai ingressar no portão 08, ok? Assim que a mesa estiver estacionada no portão 08, estará autorizado no seu push, chame para o táxi. Gente, pode passar do banho da Gol, está autorizado isso. Só confirmando, é o Gol que vai ingressar no 08, ok? Porque tem um Gol agora livrando o pátio, saindo do pátio. Estou falando do Gol que vai ingressar no pátio, ok? Afirmo. Gol no 715, observe a aeronave da companhia livrando o pátio. Assim que a mesa estiver liberada, está autorizado seu ingresso via Juliette para o 08, agilizando como possível. Oi, tio, visual com a mesma, vai agilizar para o 08, gol 715. Nave da 10, gol no 607. Gente, gol no 607, completo final R-Nave, 2-1 no 8.6. 2-6. 3153, estão mantendo 230 de prova. Sim, se intenciona, por quantas milhas são 3153? A gente pode começar a curva à esquerda para fazer o desvio, a prova 366. Sim, então 3153, após o desvio, Serra Vitor 366, desce para 2500 pés, quem negar no 0 no 3, repasso estabilizado. 2500, curvando à esquerda para os desvios, aprovando 366 posteriormente, descendo para 2500 com 1013. No 897, reautorizado nível 040. 040, gol no 897, posição. 3179, reautorizado nível 050. 050, 3179. Voe na próxima, Serra Vitor 366, após desvios. Ok, 3153, está curvando à esquerda para interceptar a proa do 366, já fazendo o desvio. 7, possibilidade de voar no Serra Vitor 366. Voo no 897, para sequenciamento, voe na proa do Serra Vitor 368, número 3 na aproximação. 368, posição. São 3171, Centro Recife, na frequência 1264, alterne 1288. Centro Recife, 1264, alterne 1288, está na 3171. Obrigado, bom dia. Yeah. O 3 manda na proa do SV366. Gente, reporte estabilizado, está na 3153. 53. Gol no 897, reduz a velocidade para 1.70 nós. 1.70, gol no 897. Um 3179, forma indicada. 250 mais. Reduza a velocidade para 200 nós, está 3179. Ok, senhorita, pode ser 230, a mínima limpo? Afirmo. E vai reduzir 230, está 3179. Bom dia, gol no 642. Gol no 642, contato radar na decolagem. Subiu, mantém a nível 390 na PUCA. Na PUCA, subindo para o 390 no 642. Pode iniciar o procedimento? Já está no 368. Entendi, então entendido que irá realizar o RNAV da 10, gol no 897. Poxa, estava voando a Sierra Vita 368, positivo, é o RNAV. Gol no 897, autorizado Sierra Vita 366, desse mantenha 2.500 pés, QNH 10 no 3. Poxa, o standard, iniciou o procedimento RNAV, pistão na 0, gol 897. 3153 está estabilizado na RNAV. 3153 completo final RNAV, torre 1 no 8, decimal 6. 18.6. 3179, decimal tem a nível 040. 040, 3179. Bom dia, gol no 607. Gol no 607, bom dia. Prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, 607. Gol 7, eu só. Prossiga. Tá molhada a pista? Negativo. Obrigado. Trip 5514 com 25 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia. Alterna Maceió, está pronto para iniciar o táxi. Salve, táxi, via Juliette Alfa, ponto de espera da Charlie, ajustado no 0 no 3. Chame a torre 18.6 dúzia quando pronto para decolagem. Tem um voo e um bom dia, o Trip 5514. Grato pela espera. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, agradece. Bom feriado e bom trabalho. Pan 3179. Autorizado. Reduza a velocidade. Inicie redução para aproximação ao número 3 para a posição Salvador. Desça para 2.500 pés, que é legal no 0 ou no 3. Reposto habilizado. 7, comida 13, inicia a redução, desce para 2.500. Pan 3179. Prossiga. O 3517 está autorizado 360 para Brasília, Upper Zulu 17 aerovia, decola da 10, curva à direita, saída Gole, transição Ofito, o transponder é o 5477, o controle 119 decimal 35, contexto. Autorizado nível 360 Brasília, Upper Zulu 17, decola da 10, direita na saída Gole, Ofito. Pode só confirmar o código de transponder, por favor? 5477. Ok, código 5477, controle 11935, obrigado, TAN 3597. Correto, 3517, chama pelo pelo puxa, acionamento no portão 4. Chamará, obrigado. 07, está livre o ingresso, via Juliette, ao portão 0612. 62, via Juliette. Serra Vitor 366, Tan 3179. Tan 3179, redução para aproximação. Completo final RNAVE Torre 1 no 8.6. 18.6, obrigado, bom dia. 153, Ivano Sescanto. Siga Alfa Juliette ao portão 05. Alfa Juliette 053, 153. Bom dia, boa noite, 897. O que precisa mais? 897, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 10. Alfa, Juliette, portão 10. Passo 2, SAMI Centro Recife, na frequência 12.085, alterne 12.545. 12.085, 12.545, 9.642. Muito bom dia, prossiga na Alfa e Índia até o portão 02. Alfa, Índia, portão 02, são 3 anos, 7 anos. controle, o Gol 9642. 9642, prossiga. Confirma as frequências, não estamos tendo resposta. 12685, ao término 12545. 6852545, obrigado. Controle, muito bom dia. O trip 55 no 4, transfere. O no 642 está restrito ao nível 290. 290 no 642. 642, está conseguindo chamar o Centro Recife? Controle, muito bom dia. O trip 55 no 4, transfere, curva na esquerda. Trip 55 no 4, contato radar na decolagem, suba nível 170 na Puca. 170 na Puca, 55 no 4. Controle Salvador, muito bom dia. Webjet 6709240 para uma centena. Webjet 6709, ação de identificação, autorizado chegada a bom, FIDE se mantém a nível 050. 050-6709.